sempre andando só neste mundo afora, sem saber o caminho. Nesse sonho da juventude, nem tudo é rosa nessa estrada de espinhos. Nas noites, no travesseiro, as lágrimas, já não existe mais nada para um jovem que foi esquecido. Nas suas sonhas, suas drogas mascaram uma paz que não passa de um equívoco sofrido. Saiba que Jesus ama tua vida e que a verdadeira paz ele a tem. Se hoje você vier seguir seus passos, a verdadeira paz aqui você terá. Oh, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o amor. O sonho pra você acabou, a verdade é o Senhor, não há outro caminho. A juventude com o tempo vai embora, é melhor nesta hora você aceitar Jesus Cristo. Nas noites, no travesseiro, as lágrimas, já não existe mais nada para um jovem que foi esquecido. Nas suas sonhas, suas drogas mascaram uma paz que não passa de um equívoco sofrido. Saiba que Jesus ama a tua vida e que a verdadeira paz ele a tem. Se hoje você vier seguir seus passos, a verdadeira paz aqui você terá. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o amor. O sonho pra você acabou, a verdade é o Senhor, não há outro caminho. A juventude com o tempo vai embora, é melhor nesta hora você aceitar Jesus Cristo.